Olá, meu nome é Pedro Paulo e este é o sexto episódio do Brandos Costumes. Hoje temos uma convidada especial, fui falar com a Lorena D'Água sobre a sua vida e carreira. Ela que tem êxitos como Sempre Que O Amor Me Quiser, Dou-te um Doce, ou Costelada de Frutas, músicas como Robô ou Como Se Eu Fosse Tua. Para além disso, recomendo ouvirem a sua discografia, porque há muitas músicas que podiam ter sido êxitos dentro de cada um dos discos. E este é o sexto episódio. Brandos Costumes, a música portuguesa para além dos hitos. A primeira coisa que me apaixonou na música, assim, conscientemente, foram os cantores de Viena, em Viena, porque o meu pai, quando deixou de jogar no Benfica, em 63, teve um contrato para ir jogar no clube no Áustria Viena, e então fomos todos, eu, a minha mãe, a minha avó e nós três. E então, em Viena, nós fomos assistir a um concerto, a uma missa, uma coisa assim. E eu fiquei completamente com os miúdos, tinham a minha idade, não? Eu tinha 6 anos, ia fazer 7. E os miúdos cantavam com aquelas vozinhas, tinham a minha idade, eu fiquei. E então o meu pai comprou uns disquinhos, que eu ainda tenho, 2 ou 3 EPzinhos, com as músicas cantadas, os clássicos, aqueles Mozart e Bach, e não sei o quê, cantados pelos pequenos cantores. E essa foi o primeiro banho que me emocionou muito. Depois, passado, deixa-me cá para fazer as contas, poucos anos, 7 ou 8 anos, uma vez eu ia para a catequese com a minha mãe, passei lá num jardinzinho lá no bairro, um jardinzinho, e estava um rapaz conhecido, era um bocadinho mais velho, por isso não posso dizer que fosse meu amigo, que era o Filipe Guimarães, com uma viola acústica a tocar o Lay Lady Lay. E essa foi a segunda. Eu senti uma coisa por causa daquela harmonia. Aquela descida cromática. Eu na altura não sabia o que era uma descida cromática. Mas aquilo arrepiou-me. E nesse ano, quando acabei o 5º ano, correspondente agora ao 9º, por isso eu estava com 14 anos, pedi ao meu pai uma viola. E então o meu pai ofereceu-me uma viola acústica, custou 999 escudos. na custódia Cardoso Pereira, lá ao fundo da Rua do Carmo. Era vermelha, tinha o braço fininho, como eu era miúda, e era miúda, mesmo miúda, miudinha, 14 anos, não é? Havia umas violas acústicas assim, com o braço mais largo, aquela era assim mais. E então, com a ajuda de um amigo lá do bairro, aprendi a fazer os acordes e não sei o quê. E comecei a tirar músicas, assim, de ouvido, com 3 ou 4 acordes que fui aprendendo com esse meu amigo João. E então descobri um disco da Melanie Safka, de tal forma, me apaixonei por ela e pelas canções dela, que começaram a chamar-me Melanie de Benfica. Eu com 14 anos, 15 anos, era a Melanie de Benfica, porque eu aprendia as canções, tirava aquilo era, e os meus amigos diziam, ai, tens uma voz muito gira, assim, eu era super tímida, mas aquilo dava-me um suporte, não é? Eu saber os acordes e poder cantar com a guitarra, dava-me assim uma confiança, e foi assim que começou esse tempo. Como uma bola. E foi com a guitarra que eu me fui libertando daquela timidez, porque era mesmo uma dificuldade grande. É uma horóscopo. Tem Saturno na primeira casa, que dá assim uma dificuldade de abertura assim às primeiras. Mas depois isto com o tempo e com a idade, depois isto vai passando. Fiz em 74, subi ao palco para assobiar, é uma história conhecida, sim, para assobiar aquela a flauta do Sérgio Godinho, do pode alguém ser que não é, pode alguém ser que não é, pode alguém ser que não é. E depois eu assobiava a flauta. Toda muito acorada, cheia de vergonha, mas o João, o tal que me ensinou os acordes, chamou-me. Lena, anda cá, anda cá. E depois, a seguir, o João passa-me a viola dele com um braço grossíssimo, porque ele sabia que eu já tocava algumas canções e uma delas era o Namquite Pá, do Brel. E ele passa-me a viola dele com um braço super grosso e a seguir a assobiar, sentar à espera. Ele não me tinha dito, minha gente, não me preparei. E se me preparasse, se calhar fugia, ia-me esconder em algum lado. Mas ele passou-me e, de facto, eu não me enganei nos acordes e cantei o Namquite Pá numa reunião de moradores do bairro. A dinâmica musical antigamente, e eu já percebi pelas outras entrevistas também, era bastante diferente. Havia muitos concertos no liceu, havia festivais que hoje em dia já não há, como o Festival da Amadora. É, mas havia poucos festivais, era mais festas de finalistas. Eram coisas mais pequenas, não é? Mais... A gente praticamente não ganhávamos dinheiro. Eram coisas mais de comunidade. Sim, era. E aí havia um espírito incrível de... Toda a gente gostava, ninguém ia lá para fazer porcaria. Toda a gente ia para curtir, toda a gente estava ali por... Porque gostava mesmo, sério. É, era o gosto de participar naquele momento. Era muito mais isso do que ir... Aliás, nem sei se eles pagavam entradas. Se pagavam, eram coisas muito baratinhas e nós nunca ganhámos dinheiro. Nós viemos fazer um final do ano 77, 78. Viemos fazer uma festa de fim de ano aqui no Bom Barral, embaixo na cooperativa. E então nós tínhamos uma parte de covers com as bandas que na altura davam aquela pica toda, que eram os Stones e eram os Yes e os... A Genesis e os Wishbone Ash e os não sei quantos, assim, os temas assim. Não era uma coisa assim muito, muito básica, era uma coisa assim mais de. Ah, é tal coisa do espiritualismo, aquela cena, ficarmos a ouvir. Punhamos uns pauzinhos de incenso a queimar e tínhamos a primeira máquina de fumos do país, foi comprada em segunda mão. E fomos nós, os Tantra também tinham, mas a deles não foi em segunda mão. E então nós resolvemos tocar a primeira parte, fazer antes da meia-noite a primeira parte, que era dos covers, e então guardar, epá, santa inocência, guardámos para a parte principal, que era a seguir à meia-noite, a nossa parte de música original. A Cosmonicação tinha 20 minutos, eram umas partes, teclados, corais, coisas, não sei o que, opá. Foi horrível. Nós todos contentes que íamos, pá, fim do ano, uma coisa bem, não fazíamos ideia. E então o que é que aconteceu? Invasão de palco! Começaram a ver os incensos a queimar, pensavam que eram drogas, e aquelas músicas, e aqueles fumos, e aquilo não sei o que, invadiram o palco. Oh, eu saio a chorar, mas o Tó Leal, que era o outro vocalista, éramos dois, fomos para o camarim, eu chocadíssima, e todos, ainda houve para lá umas peras, mas assim, tínhamos que cumprir o contrato, e então, o que é que se fez? O Tó e eu ficámos, os vocalistas saímos, fomos nos esconder para o camarim, a espécie de camarim que havia, e então eles ficaram o resto do tempo, para cumprir o tempo do contrato, ficaram a tocar o... Mamãe, eu quero! Mamãe, eu quero! Oh, meu amigo, o Charlie! Os beatniks! Ficaram a tocar isso durante, não sei, já não sei quanto tempo é que faltava, mais de uma hora e meia, a tocarem aqueles temas, e o pessoal todo contente, porque era aquilo que eles queriam, e nós não sabíamos nada do que é um fim do ano, muito menos aquilo era uma vila. Se hoje em dia é uma pequena vila meia esquecida, há 30 e picos anos, imagina, ainda era mais esquecida. Foi, eu vim cá parar. Eu vim cá parar. Não estou na vila, estou a 6 km, estou assim. Demora aqui alguém que te vai no. Mas já me disseram, eu sei quem foi o não sei quantos, não sei o quê. E eu, quando soube, fiquei muito chateada e não sei o quê, porque não sei o quê. Bem, enfim, pronto. Na altura não sabíamos o que era o fim do ano. Para nós aquilo era um concerto importantíssimo, tipo... Fim do ano, coisa, uma data. Vocês. Sim, éramos só nós, não havia grupo de baile. E vê lá, ao fim destes anos todos, vim morar aqui para uma aldeiazita do Bombarral. E foi através dos beatniks que arranjaste estes contactos para a publicidade, não é? Ah, publicidade e coros, sim, foi. Foi, porque... Sim, isso foi um festival incrível, festival musical Açores, isso foi em 77, do continente. Fomos nós, agora não me estou a lembrar qual foi a outra banda que veio daqui, mas havia bandas de Filhos dos Imigrantes e não sei o quê, havia assim... Sei que nós fomos para lá com vários jornalistas, foi Helena Vaz da Silva, o António Roduarte, foi o Amaral Paes, o Bernardo Brito e Cunha... Mas então foi assim uma coisa muito especial, foi a primeira vez que saímos e andámos de avião, naqueles aviões militares para irmos tocar. Palco montado na praia, aquela praia da Areia Preta, a Praia da Vitória. Mas depois o material não chegava e depois o material estava não sei o quê, depois tivemos que esperar que viesse de uma outra ilha, mandaram vir o material porque o PA não chegava para aquilo que era, porque aquilo era ao ar livre, era... E depois ficámos à espera, eu lembro-me tão bem, ficámos à espera até quase à altura de começarmos a tocar, que viesse o material lá num barco, depois lá vem o barco. Opa, 77. Opa, foram tempos maravilhosos. E então foi aí que conheceste alguém que te introduziu ao mundo da publicidade, não é? Ah, porque uma das pessoas que ia nessa... Sim, que foi o Nis Pereira, que é o nome daquele velhote que ainda está vivo, o tal do desporto, do atletismo, do Sporting. Nis Pereira. Acho que era o mesmo nome. É o mesmo nome, é Nis Pereira. E ele trabalhava com o Tilo Crasso, não sei o quê, estúdios, e ouviu-me cantar lá, pronto, eles foram daqui para fazer a cobertura e também para a cortina, não é, para os Açores. Claro. Ouviram-me cantar e começaram a chamar-me para fazer coros em discos de artistas conhecidos e em publicidades, e por acaso ainda ontem me lembrei de uma, que era Vivian Lai, um segredo de beleza só para si, uma pele mais... fresca, nananara, Vivian Lai. E foi então nessas andanças de estúdio que acabo por conhecer o Luís Pedro e o Zé da Ponte. Pois foi, depois resolvemos ainda. Quem teve a ideia do nome, do salário de... Fui eu, porque eu era vegetariana. E eu e o Luís Pedro comíamos sempre salada de frutas quando íamos almoçar fora. E o Zé era sempre a moço de chocolate. E estávamos à mesa no final de um almoço, aqui, por causa da banda, porque já havia canções, já havia, as vozes já estavam, ligávamos realmente muito bem. E pronto, e surgiu essa ideia. Então é porque não salada de frutas? E o Zé diz: então é porque não moço de chocolate? Eu disse: não, salada de frutas. E o Lisbeth: sim, salada de frutas, dois contra um, pronto. Concorremos ao Festival da Canção, nós os três a cantarmos, como salada de frutas, ainda não tínhamos o disco gravado e o tema não foi selecionado. Opa, tão lindo. Um tema de amor que o Luís Pedro escreveu para mim, porque que foi um amor, uma paixão. Ele dizia que se tinha apaixonado por mim antes de me ver, quando ouviu a minha voz lá no estúdio uma vez. E então eu fazia, na altura fazia doce de maçã sem doce. E eu costumava fazer aquilo porque, para fugir aos açúcares, porque eu já tinha estas cenas de fugir ao cancro. Já nessa altura tinha esse cuidado. E então o Luís Pedro fez um poema muito bonito que se chamava Doce de Maçã. Era, e com uma harmonização, tinha assim uma... Era doce de maçã, provei-o na manhã em que ela me sorriu, mas jeito que era seu, e o meu amor surgiu, mais ou menos assim. Nanararirarayá. Salada de frutas, antes da gente fazer a salada de frutas, já depois dos beatniks, mas pouco tempo depois, Eu fui convidada pelo José Caldas, um encenador brasileiro, ainda cá está em Portugal, já há 40 anos que ele cá está. Apanhou com o 25 de Abril por acaso e ficou por aí, e é fantástico. E como eu tinha passado pela Juventude Musical Portuguesa, por ter feito o curso do Magistério Primário, por ser, a minha especialidade era a música, movimento e drama, o Caldas telefona um dia para a minha casa e disse: ah, e tal, eu sou o José Caldas, sou encenador, estou a montar um espetáculo para as crianças a partir de um livro de poemas da Cecília Meireles, aquela, pronto, uma educadora brasileira do tempo da ditadura no Brasil, que escreveu praticamente ensaios e prosa e não sei o quê, e no final da vida escreve este livro, o único que ela escreve, para as crianças, são poemas maravilhosos. E eu fui assistir ao ensaio e eu vejo os poemas maravilhosos e a cenografia estava a ser feita por eles próprios mesmo. Tudo mesmo, pronto, era aquele tempo, não é? Aquilo é 78, tudo à mão, sem dinheiro, sem patrocínios e essas coisas, e subsídios, não. Fiquei completamente apaixonada e disse: olha, eu nunca fiz canções, eu quero participar, posso participar como atriz, porque eu já tinha feito isso 2-3 anos antes, numa outra coisa. Quando eu saí da faculdade, foi a primeira coisa que eu fiz, nem foi música, assim, em palco, até foi teatro. Aí eu disse: quero muito participar, posso tocar, posso, mas eu compor eu não sei, eu nunca fiz, mas eu tenho a pessoa certa. Então falei com o Luís Pedro, trago o Luís Pedro e disse: Luís Pedro, olha, é o Caldas, é o Luís Pedro. Luís Pedro, olha, faz as músicas, faz. Oh, pá, eu, o Luís Pedro pegou nos poemas, lembro-me tão bem, na casa dele, casa onde ele nasceu, na Avenida da Liberdade, lá no quarto andar, lá na cozinha, uma grande na mesa, assim, aquelas casas antigas, não é? E o Luís Pedro pegava na viola e com os poemas ia fazendo: doce, doce, doce, menina do campo, de olhos verdes, de água e pirilampo. Assim, de um momento para o outro. Doce, doce, doce, dócil, estendendo pelo sol lençóis entre anil e vento. Dócil, doce, doce, de face vermelha, doce, rosa, airosa, fugir. Tontos pelo arroio de ouro de seixos redondos. Dulce, doce, doce, menina do campo, de olhos verdes, de água e pirilampo. Palavras dos poemas da Cecília, o Luís Pedro, aquilo saiu tudo. Estavam apaixonados, não é? Havia uma aura de amor e de paixão. E então o Luís Pedro fez essas canções que não gravámos, porque, pronto, na altura não deu para gravar, mas que passados 14 anos ficámos sempre com aquela coisa, temos que gravar um dia, temos que gravar um dia. De 78 para 92, gravámos lá no estúdio, lá no Shangri-La, na Rua de Campolide, com o Christian, com o Mário Delgado, as guitarras do Mário, com uma série de crianças, minha filha, minha sobrinha, Pitinhas, canina. E lá gravámos, é maravilhoso, é um dos discos, é uma das coisas mais lindas que eu fiz na minha vida. Mas não teve... Eu estou coberta por um manto de invisibilidade. Houve uma altura que eu dizia, opa, eu não posso morrer antes de deixar as coisas todas como deve ser na internet, disponíveis para as pessoas conhecerem um dia que queiram, porque senão eu morro. E depois pensam, depois dizem, ai, é a lenda d'água. É a lenda d'água, parece que existiu. Se não fosse a net, a sério que eu estava nesta situação. Se eu morria de um dia para o outro, o que é que havia? Uns vinis? Eu tenho vários discos, nunca saíram em CD. É uma cena, pronto, ok, agora já estou habituada, não é? Já estou habituada, cada coisa que eu faço, mas ainda tenho aquela expectativa da miúda ainda nova, é sempre, isto não passa, não é, gente? Gravar um disco, no Hot, ao vivo, no Hot, com estes músicos espetaculares, finalmente gravei a noite passada do Sérgio, a Mariazinha do Zé Mário, voltei a gravar o Estou Além, e o Sempre Que o Amor Me Quiser, não sei o quê, ao vivo, numa noite, sem overdubs, nada, tudo ali assim, coisa linda. Esse primeiro single que eu gravei com a música, a cantiga da babá, é da Cecília. Pois. Fazia parte. Eu queria pentear o menino como os anjinhos de caracóis, mas ele quer cortar o cabelo porque é pescador e precisa de anzóis. Saiu nesse primeiro single que eu gravo em nome de Lena d'Água, antes da Salada de Frutas. Foi o único tema do Ou Isto ou Aquilo, desse espetáculo de teatro, que foi gravado, porque não havia hipótese de gravar na altura, não havia editoras interessadas. E então fizemos um single com o soneto da Flor Bela Espanca. Livro de mais ninguém, só meu, só teu, num sorriso. Agora vê, isto tem aqui uns 5x4, aqui umas cenas. Em Portugal, em 78. 5x4 no meio de uma canção, claro, não deu nada. E depois a história do Festival da Canção também, não fomos escolhidos. Depois eu ainda participei com uma música que a Adelaide Ferreira não quis, uma música do Paulo de Carvalho, não é assim uma brincadeira que o Paulo de Carvalho fez para o Festival da Canção, mas que como música era muito fraquinha. Mas pronto, eu ia, fui trabalhar, fui cantar, vesti-me, já vinha dos beatniks, freak, coisa, e não sei, já tinha bebê, já tinha a criança, já tinha 4 ou 5 anos. Viste-me assim de catequista e fui cantar uma porcaria de uma canção, pá, aqui entre nós, realmente aquilo era muito fraquinho. Olá, tudo bem por cá? Festa como esta não há. Olá! Opa, uma coisa do. Isso do parece que é o do Paulo Carvalho está a cantar. Paulo de Carvalho. É ele cantar. A gozar com o festival. E a Adelaide, logicamente, não quis. E esta canção foi chumbada depois pela Simone. Opa, foi uma pena, não pela canção, porque aquilo para mim realmente aquilo não era nada de jeito, mas foi pena porque eu podia ter feito mais algum dinheirinho a cantar na outra eliminatória, na final, não era aquilo, havia umas eliminatórias, mas a Simone cortou-me ali as vasas, mas o Rui Veloso tocou guitarra para mim, ainda não, ninguém sabia quem ele era, mas ele também participou nesse, há uma fotografia assim meio assumida, e depois perderam tudo, não há, ou, não sei, ou deixaram aquilo estragar, só pegou fogo, ou não sei o quê, RTP, não acho tem. Acho que estavam a gravar por cima. Não tem, não posso ver a minha figurinha, mas há umas fotografias de jornal, assim com uma coisinha, assim uma jardineirazinha. com ar mesmo de catequista, já depois de vir dos beatniks, mas sem assumir assim aquilo que já era a minha identidade, a minha persona na altura, não é? Andei um bocadinho assim para trás, tipo mais. E pronto, e a partir daí, olha, depois foi salada de frutas, o primeiro disco também não ligaram grande coisa, ligaram foi ao filho do presidente da Câmara do Porto. Sabem quem é? Pois foi, esse é que teve os louros todos. O nosso álbum Sem Açúcar ficou assim, tipo, ah, yeah. Sem açúcar, não? Sem açúcar, lá está. Mas depois tiveram que dobrar a mola porque viram que roubou, que foi o single que saiu depois em maio de 81. Aquilo realmente, pá, caiu no goto. E já sabes a história do robô, era um jingle, se chamava Robô. Mas era um jingle que foi... Uma marca. Que foi chumbado pelo cliente. Devem-se ter arrependido bastante. E passado estes anos todos, voltou a jingle agora com o OLX. Vá lá, que se lembraram de ligar para mim. Lena d'água, tens que ser tu a cantar. E então lá cantei aquilo. Pronto. Finalmente ganhei algum dinheiro com o robô. Mas aquilo era suposto ter sido um jingle que foi chumbado pelo cliente e nós, quer dizer, o Zé e o Luís Pedro fez a letra, lhe deu a força. O Zé tinha aquela linha de baixo, e pronto, esse foi o grande êxito, e a partir daí as coisas, pronto, nunca mais voltaram a ser como de antes, não é? Ficámos famosos e logo a seguir eu sou despedida. Claro que fiquei lixada com eles me mandarem embora, e o Luís Pedro veio-se embora comigo, tipo, mas estes gajos estão parvos. Sim, depois uma das pessoas começaram o grupo, não é? Sim, eu era a voz, não é? Eu era a voz e era a imagem, mas num país muito machista, e continua a ser, não é? Ter os fotógrafos fixados na vocalista, na miúda, que era giríssima, de facto. Não tinha bem noção, mas era realmente. E eles não queriam isso, eles queriam... Era a música, era a testosterona, coisas assim. Não? Mas depois vocês voltaram-se a dar bem. Mas, pelo menos, o Zé da Ponte continuou, não é? Raramente nos víamos. Depois passado anos, fiz um álbum com o Emiliano, o Água Ser, que é o álbum do Estou Além. E a seguir, no ano a seguir, eu ia gravar... No ano, dois anos depois, eu ia voltar a gravar. Tinha os temas do Variações... Os tais inéditos que depois os humanos gravaram como inéditos 15 anos mais tarde e fizeram platinas e platinas e não sei quantas platinas. Ai, que caraças, pá. Passou-me sempre, essa cena passa-me sempre tudo ao lado, meu. Acho que tens que arranjar alguém do marketing. Acho que não. Tem que ser assim, olha, parece que é fado. Quando o Emiliano fala com a editora, que era a minha editora na altura, que era a Sony, só da CBS, Sony. Ah, não sei o quê, que eles iam me tocar, não sei o que mais. O Zé da Ponte e o Guilherme Inês, na Amux, fazem esse trabalho, com estúdio incluído, em vez de 2.000 euros, 2.000 euros, 2.000 contos, é 3.000 contos com tudo incluído, tanto nós coisas. Pá, e eu, palerminha, arrependi-me, de facto, arrependi-me, mas estava sozinha. Já não tinha suporte que me dissesse, pá, queres fazer com eles mesmo? Ou é porque queres fazer o disco e eles são aquilo que a editora coisa? Arrependi-me um bocadinho não, se fosse... Porque aquilo ficou muito plástico, ficou muito tudo cheio de Fairlight, que era uma grande... Na altura era uma novidade, então em vez de músicos era o Fairlight, servia para tudo. Em vez de guitarra era Fairlight, em vez de baixo era Fairlight, em vez de não sei o que era Fairlight, em vez de... tudo Fairlight, tudo plástico. Pô, músicas do Variações. Não acho nada bem. Mas voltemos mais atrás. O primeiro disco, Lena d'Água, é produzido por Robin Jeffrey Cable. Foi maravilhoso trabalhar com ele. Só estava no estúdio quem estava a gravar. Na regi. Só estava quem estava a gravar. Não havia namoradas, não havia amigos, não havia conversetas, não havia copos, não havia cigarros, não havia nada. E era tudo pontualidade acima de tudo. Foi assim uma coisa que eu sempre fui pontual, graças ao meu pai. Nós aprendemos a ser pontuais a vida toda. E, pá, e depois neste país, já sabes como é que é? Poucas pessoas têm essa... Pá, que eu acho que é uma cena nobre. estávamos ali para a música, estávamos a ouvir, concentrados, não ouvi, epá, aquela cena de um cafetinho, um whisky, não sei o quê, um charro e um café, isto e aquilo, não havia telemóveis, mas as pessoas falavam muito. Sim, qualquer caro, pessoa era caro gravar ainda, não é por isso, qualquer banda mesmo, era caro para toda a gente. Sim, mas estava-se a perder tempo. Era, sim, mas isso para os portugueses era normal. Era, entrava, saía, coisa e não sei o quê. E pá, pá, pá, pá, pá, pá, tudo. O Robin chega e fez a diferença. Não é que eu tivesse assim muita experiência, mas já tinha alguma experiência dos coros e das publicidades. E o disco da salada de frutas. E depois, e pronto, já tinha alguma experiência, sim. Já tinha gravado com outras pessoas e a produção nunca era assim. Toda a gente entrava, toda a gente saía, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Era aquela cena, a música, liberdade. É a liberdade. E chega ao inglês. E de facto a música é que era a coisa principal, de maneira que quem entrava no estúdio, quem entrava na regia era quem estava a gravar, mais ninguém. Não havia cá confusões, nem barulhos, nem fumos, nem nada disso. Muito fixe, adorei, adorei. Vida. O primeiro disco que o Robin, sim, que o Robin produziu foi o Perto de Ti, de 82. É, 82, Perto de Ti. Nós fomos, tínhamos estado a tocar no Algarve, fizemos um concerto, já me lembro bem aonde é que foi, a Cabanas, parece, uma coisa assim. E ele na altura estava casado com uma algarvia e passava uma parte do ano, passava cá em Portugal, lá embaixo no Algarve. E eles foram ver o nosso concerto e no final do concerto ele aparece. Nós não sabíamos, não fazíamos ideia, não havia o Google na altura, não havia. Não fazíamos ideia quem fosse. O cartão de visita foi ele dizer-nos que tinha gravado os Queen, mas que se tinha chateado porque eles queriam gravar muitas vezes as vozes, faziam muitos overdubs e não sei o quê, e depois eles davam parte daquilo, não sei o quê. Mas também tinha gravado os Devo, mas a gente na altura não sabia nada, só depois, anos mais tarde, a partir do Google. Já anos depois de a gente ter deixado de ver o Robin, que foi para a Inglaterra, lá para a terra dele, é que eu fiquei, pronto, a saber a quantidade de coisas importantes que ele produziu em Inglaterra e também nos Estados Unidos, antes de chegar aqui à Lena d'Água e à Banda Atlântida. Pois. Foi altamente, pá, mas ninguém ligou nenhuma. Aos discos, ninguém ligou nenhuma. Cada disco que a gente gravava, não houve um único disco de toda a minha carreira que tenha tido uma crítica assim, da gente ficar contente. Nenhum. Nenhum. Tem sido a vida inteira. A vida inteira nisto. Mas eu ainda crio alguma expectativa. Cada vez que faço uma coisa, eu assim, é desta. Vai ser. É o livro. É o disco. Não, é o jazz. Não, é o rock. Não, é o... Porque eu já fiz tanta coisa tão boa. E as crianças e tudo. E... Ai, parece que tenho que sofrer, nasci para sofrer, para levar, parece que é, não sei, se calhar preciso de levar para me superar, para me superar, sei lá. A forma como o país está formado é que é injusta para os músicos. As pessoas não têm apreço pelas coisas. Nem sequer gostam muito de música as pessoas, acho que é mais por aí. Se calhar é isso, não é? Pois, se calhar é isso. E depois também há quem possa pagar as passagens na rádio. Não, pá. Mas dá a ideia que é mesmo isso. Eu não sei, porque essas coisas são feitas assim. Tipo, ninguém sabe, pagas. Se pagares, nunca ninguém me disse. Se pagares, a gente passa-te o disco. Isso nunca ninguém me disse. Mas eu estou convencida porque já ouvi dizer que... Mas acho que deve ser a tua editora é que devia ter tratado disso, devia ter pago para... Qual das editoras? Pois. Aconteceu com várias. Porque apesar da net hoje em dia ser um meio... Pá, mas quer dizer, na net te apanhas com milhões de coisas. E nós aqui em Portugal temos uma porcaria de uma televisão que não tem um programa de música há anos... São três canais de merda. Três canais. Nenhum deles tem um programa de música com músicos a tocar. É um bocadinho aquela cena do 5 para a meia-noite. No meio das larachas tens 40 minutos de larachas e 5 minutos de música ao vivo. Ou então esta coisa da 5 notícias dos autores. Que aí não é larachas, aí é entrevista. E depois tens uns minutos também. Mas ouve, passa quase às 2 da manhã. Não temos. E a rádio? A rádio? A rádio só passa o Brian Adams. Tens o Ídolos. E depois há essas grandes mentiras. Sim. Que põem as criaturas a pensar. Pá, vão para ali à borla. O pessoal telefona para lá e gasta dinheiro. Eles ganham milhões. Mas não pagam às criaturas que estão ali a viverem os sonhos da vida deles. Porque, por melhor, veja, havia aquele Filipe Pinto. Não era um miúdo com pós e com voz e não sei o quê. Nada. Zero. Apareceu agora aos gritos, coitadinho. Naquela coisa, salva-me a vida, salva-me a vida aos gritos. Agora nesta gala, apareceu ali, todo... Ah! Assim, tipo... Pá, porque isso é tudo uma grande mentira. Estes concursos de tal novos talentos é uma... Eu não vejo... E é bastante simples, formos a ver estes programas de talentos como o Ídolos e o Fator X, se formos a ver as pessoas que tiveram sucesso, a média é... É 0.2 para aí, No tempo da chuva de estrelas, que ainda não havia, praticamente não havia net, havia só dois ou três nerds que tinham, como o Filipe Melo, sabes quem é o Filipe? O Filipe chegou a ser preso, porque fazia lá umas cenas, umas marosca, ainda nos anos 90, tinha ele 14 anos, mas isso é tudo uma treta, é tudo uma treta, aquilo é só para fazer dinheiro, para dar dinheiro aos canais, porque bem podem sonhar, bem podem andar todos maquilhados e lindos, e tem lá uns professores que lhes ensinam, que não ensinam nada, porque eles vão para ali cantar estrangeiradas. Ainda se ao menos fizessem um programa desses, em que se fizesse só músicas portuguesas. E se eles fossem cantar música portuguesa, iam cantar sempre as mesmas também, que eles não conhecem muitas, não é? Mas aí é que está, porque é que nunca houve um tema da Lena d'Água ali. Porque precisam do quê? É o berro! Aquelas cenas lá das estrangeiras, dos gritos. What for? Parece... Se é para gritar, também posso gritar, não vou gritar, cantar não é gritar, é dizer as palavras com a melodia, para fazer sentir, para fazer chegar, as palavras é que importam. Para esta geração, não sei o que é que chegou, porque as pessoas, quando lembram música portuguesa... Olha, falam... tudo bem! E tudo bem, era ótimo. Mas depois eles iam para lá, por exemplo, imagina, tocar sempre que o amor quiser. E eles cantam muito baixinho, aquilo tem que ser aos gritos, não dava para estar a... Pois é, acham que eu sempre que o amor me quiser, não... Parece que a música é só isso, não é? É só para... A mostrar a voz, por isso é que eu não gosto das cantoras escritas. Estávamos na Valentim de Carvalho, eu estava com a Janita, na sala ao lado, e o António estava a mostrar ao David e ao Chico, com certeza também, aquele o primeiro disco que era o... não me lembro agora. Não era a Amália, era... agora não me lembro, pronto. E eu e o Janita ficávamos assim, o que é isto? É cá cada maluco... aquela coisa, aquela forma de cantar, que era uma coisa completamente fora, era um ovni aquilo, e nós, epá, cada maluco, aparece aí cada maluco, e ficámos um bocadinho assim no gozo, até que passado algum tempo, pouco tempo, eu conheci o António assim pessoalmente, opa, e aquilo era assim, realmente uma pessoa mesmo especial e fora do comum. Era muito doce, era muito, muito cheiroso. E depois, como ele não gostava de mulheres, abraçávamos e não havia aquela coisa do homem que abraça e que se aproveita. Não, aquilo era um abraço e beijo assim à vontade, mesmo de ternura, uma coisa assim mesmo, mesmo maravilhosa. Passado algum tempo, eu também estava lá na Valentim, lá na Rua Nova do Almada, e ele estava a mostrar o primeiro, acho que era o primeiro álbum, o que ele gravou com o GNR. E eu fiquei do outro lado da porta a ouvir, e depois eles depois saíram, e o António Leninho, Aguinha, ele chamava-me Aguinha, Aguinha, anda cá, eu quero-te mostrar. Voltámos a entrar na sala, lá na chamada a sala da alta fidelidade, onde havia um som mesmo bom para se ouvirem as coisas que estavam a gravar. E eu estive a ouvir e disse, António, isto está muito elétrico, eu acho que tu devias pôr aqui uns instrumentos mais acústicos, que acho que liga mesmo bem com o teu género de música. É a música que ele fazia. Tão giro. Houve um programa de rádio gravado no Hotel Atlântico, Estoril, que era um programa de rádio do Júlio Isidro. E depois almoçámos todos juntos. Eu fiquei na mesa do almoço, é bem, um monte de gente. E eu fiquei com o António à minha esquerda e o Marco Paulo lá à direita. O Marco Paulo estava um bocado chateado porque as senhoras que apareceram lá para pedir autógrafos nem viam o Marco Paulo. Só viam o António, só queriam o António. O Marco estava todo assim, meio enxofrado, coisa. E depois dizia-lhe assim, no almoço, dizia-lhe assim: ai, António, qualquer dia eu vou pôr uma bomba no teu carro. E o António só respondeu assim: qual carro? Porque ele não tinha carro, nem fumava, nem bebia. Era assim um ser muito, muito, muito, muito especial. Era assim uma coisa tão querida, pá. Depois, quando ele ficou doente, eu vejo um dia lá no estúdio, muito magro. Eu disse: António, o que se passa? Ai, eu não sei lá muito bem, mas isto não tem estado nada bem. Eu estou um bocado preocupada e não sei o quê. Mal se falava em SIDA na altura, ainda mal se falava, mas... Mas quando havia essa doença, era morte certa. Em poucos meses as pessoas morriam. De maneira que aquilo foi tudo muito rápido e foi uma pena. Foi uma pena porque ele realmente era um artista, um verdadeiro artista, como dizia o Herman. Ele era um bocadinho desafinado, ele não tinha um grande tempo. Só que depois tinha aquelas ideias todas, aquelas letras incríveis, populares, mas muito profundas e muito fortes, e depois as melodias vinham tudo, aquilo vinha tudo assim. Ele gravava aquilo sem instrumentos nenhum, só a voz, as palavras e a melodia, aquilo estava tudo feito, já lá estava tudo. Era realmente fantástico, era uma pessoa incrível, pá, incrível. Foi uma grande perda, realmente. Foi uma grande perda. Fazes tu aqui, o Ouste Aquilo, e logo a seguir... Logo a seguir, fui convidada pelo Pedro Osório para fazer as Canções do Século, com a Rita e Helena Vieira, que foi logo em 93, que fomos convidadas as artistas do Festival de 93, ali no São Luís, e aquilo realmente, bah, caiu que nem ginjas, e depois fizemos um concerto maior, porque aquilo só tinha 40 minutos, o que era. E até 99 fizemos concerto só com um disco. Fomos tocando. E eu, olha que fixe, isto vai andando, eu não tenho que preocupar muito, que isto, eu era só uma das cantoras. Depois o final coincide com a minha saída da minha vida de adição, aquela droga, a pior das, de todas, quer dizer. Começo uma relação amorosa com um baterista que tinha, pronto, dava aulas no OT e tinha aquelas amizades todas, pessoas que eu já via tocar, porque eu comecei a ir ao OT nos anos 70, ainda no tempo dos beatniks eu começo a frequentar o OT, porque era um sítio onde havia sempre coisas incríveis a acontecer, músicos a tocar ali, praticamente todas as noites, menos à segunda e ao domingo, de resto, terças, quartas, quintas, havia sempre, mas não era preciso combinar nada, eu saía de casa e ia lá, mas nunca tinha lá cantado. Há um dia que eu digo, eu estava a ouvir a Billie Holiday, que era uma cantora que eu, pronto, já... Há anos que eu já admirava muito e gostava muito de ouvir, e disse uma vez ao André: Era mesmo isto que eu me apetecia fazer agora, era mesmo isto, o repertório da Billie. Então vamos tratar disso, diz o André. Então vamos tratar disso, eu arranjo a banda e a gente faz isso, pronto. Que ainda fizemos uma série de concertos, mas nunca consegui gravar. Só em MP3, tenho aí assim um concerto na guarda, por acaso ficou muito bem. E a seguir fiz a Billie também, fiz a Elis Regina. E depois foi nesse seguimento que eu convidei o Bernardo Moreira para fazer arranjos de temas portugueses. Meia dúzia de temas meus, e juntei a noite passada do Sérgio Godinho, no meu tom, porque o tom do Sérgio Godinho não dá para mulheres cantarem, a Mariazinha do Zé Mário, igualmente. E então gravei naquela noite de dezembro de 2005, no OT, assim à primeira, gravei o último disco de Lisboa, porque passado poucos meses eu vim-me embora, para aqui. Esse disco ficou maravilhoso e lindo, mas também não fizemos concertos nem aquilo, nem passou na rádio, não. Mais um daqueles sonhos que se esvaíram. E passado algum tempo, então, conheço os rapazes e resolvo agarrar a cena do rock and roll outra vez, com os meus temas. Fomos lá buscar alguns daqueles menos conhecidos, que eles também não conheciam. Porque, pronto, lá está, passam sempre com o amor, e passam Estou Além, e passam o Doutor Doce, e o Robô, e pronto. E o resto, eu gravei dezenas de músicas ao longo daqueles anos de discos, a metade deles ficaram nos vinis, não é? Nunca foram editados, mas eu já tenho quase tudo no meu blog. E agora o próximo passo, tem que ser eu a compor. Bastam 3 acordes, não é preciso grandes coisas, grandes complicações. É isso que me falta agora. Mas também não tenho muita pressa. Quando eu fizer tudo o que há para fazer, morro. Em teoria, a pessoa morre quando já tiver feito tudo aquilo que há para fazer. Como ainda me falta isso, eu ainda espero. Eu vou arranjar outra coisa para fazer depois também, não é? Tipo, o quê? Eu nunca tive outros trabalhos. Mas viver da música em Portugal é. Ou nasce já com papel. Que é o caso de uma série de artistas, pronto, daqueles que se conseguem manter durante anos. A maior parte deles já nasceram com algumas facilidades, ou muitas facilidades. São quase todos. Se não, tens que habituar-te à ideia de viveres como franciscana. Um luxo é ir até à praia, ir comer uns carapaus, umas sardinhas, ou assim. Ou comprar uma ração melhor para os cães. Não, mas as coisas essenciais da vida e para a felicidade de uma pessoa não passam por aquilo que se compra. O essencial não se compra. E isso é uma coisa que eu já sinto há muito tempo, por isso. Nunca não tive tendência assim para a depressão, porque é difícil quando os miúdos vivem com o sonho. Aquilo que estávamos a falar dos concursos, das televisões e aquelas coisas. Quando vivem com aquele sonho e que acham que isso é muitíssimo perigoso. Dá direito a muita tristeza, a muita depressão, é muito perigoso. Parece que é tudo muito acessível, não é? E é mentira. Aquilo é tudo muito... é fogo-fato, é... já foi, acabou-se. Pois é, o complicado é mantendo. Conseguir continuar, não desistir. Habituar-se. Este é muito bom, mas ninguém ligou nenhuma. Este é muito bom, fiz mais um disco muito bom, mas os críticos não acharam nada. E agora tocas com a Rock and Roll Station. Mas isso é uma banda que não é a minha banda, é a banda deles, pronto. Sim, sim, que sim. Gravaram comigo os temas de sempre, porque eu continuo a insistir. Eu continuo a insistir nos temas. Nunca mais tive ninguém. Opa, eu bem tento, mas é muito difícil, tenho mesmo que ser eu. Eu bem tento, estou farta de convidar pessoas para me fazerem canções. Mas, sim, vamos fazer, mas depois... Bem, este episódio está a chegar ao fim. Achas que há alguma coisa por dizer? O que há para dizer é que no dia 1 de julho vamos fazer um concerto num palco grande nas festas de Porto de Mós. E olha, é uma oportunidade de verem a Lenda d'Água. Bem, não se esqueçam de dia 1 de julho irem ver a Lena d'Água e a Rock and Roll Station a Porto Mós. Este foi o 6º episódio do Brandos Costumes. Não se esqueçam de ir ao nosso site em www.brandoscostumes.pt. Têm ligações para o Facebook, têm também os episódios todos, têm a nossa tracklist de episódios na zona episódios. Não se esqueçam de subscrever o nosso podcast, seja no iTunes, seja noutro programa qualquer. Claro, não se esqueçam de ser altamente. Até daqui a 2 semanas com o 7º episódio. Cheguei mesmo a deixar.